Πολύ Σαββατό, γόνο θέτη, ξύν κομματάρι. Σίγουρο, νοθέτη, ξύν κομματάρι, το χαρά, το χαρά, Web 6720, deixa via para 2000, fome no localizador, ajuste permanece no 0 na mesa. Número 2 para aproximação. Via 2000, autorizado LS, forma para o localizador, Web 6720. Localizador, seu 3190 visual. 3190, chama a torre 1895, tempo oposto. 1895, obrigado, 390. Somador, possibilidade 2231 no atuar barreiras, é presente? Do 2231? 2231, atuar barreiras. Luno 077, chama agora Recife, na frequência 13325, via terna 1251. Gol 077 Salvador. 077 Nascuto. Chame Recife, 133 decimal 25. 3325, obrigado, até a volta. Trolli, muito boa tarde, Felipe 5219, decolou na sua escuta. Felipe 5219, contato radar, vou para o 200 na saída Arbor. 200 na Arbor, 5219. Objeto 6720, redução para aproximação, chame a torre 1895. 1895, 6720. Trip 5241, contact now Recife Center, frequency 128.8, if unable 126.0. Oscar Golf Serra, prossiga. Oscar Golf Serra, o ajuste é 1096, via litoral Axé, informe no através do Vitor Sul. Via Axé. Ativa Oscar Golf Serra. Através do Pituaçu. Ok, através do Pituaçu, só do Pituaçu. Confirmando, Oscar Golf Serra, 1000 pés ou 1500 pés? 1 a 1000 pés, corredor Axé, Oscar Golf Serra. Serra? Salvador. Boa tarde, está 3190, lembrando da pessoa. São 3190, boa tarde, tá de CV Alfa Juliette 05 a portão. Alfa Juliette, portão 5, está 3190. Salvador, muito boa tarde, é a Monte Carlos, 0220, não é deu, é bastante 0220, vai no retorno 35, vai no cuidado, please. Portugal 022, good afternoon, November information, to Lisboa, flight level 350, runway takeoff, runway 10, and left turn at the takeoff, Fuca departure and Zipar transition, to intercept upper Zulu 10, and after following your flight plan route, Salvador departing 120, decimal 8, and squawk 5141. Back correct, report well for staff and push gate 11, Portugal 022. I call back for push staff and Portugal 022. Foro 925, boa tarde, formação November confere, Brasília, autorizado nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta Pêndulo 17 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5115 no transponder. Correto, portão 1, chama pronto para o estacionamento, gol 9925. Camarada. Qual é o 7720 aqui no 9? Boa tarde. Webjet 6720, boa tarde, táxi AV Alfa Juliette 612, o portão. Alfa Juliette 612, 720. Alfa, escuta. Boa tarde, Serra Kilo Delta, contato radar, subiu para o 380. Delta 380, na série da EL, Serra Kilo Delta. Boa tarde, gol no meio, 1-2. Boa tarde, gol no meio, 1-2, identifique, chegada Mari, dito para o 050. 050 no Mari, no meio, 1-2. Digo voar Duna pro gol no meio, 1-2. Oi, Itape. Itape, 0-2. Boa tarde, o 35495, 10090 para Miguel, da autorização. Pronto. fecha na torre 1-18-95, tomou posse. Coral, controle 1-20-8 e aciona 0260 no transponder, o TRIP 5495. Ciente, TRIP 5495. Foro 925 no 1, autorizado, reporta táxi. Falei do 2231, chama agora Recife na frequência 1288, alterna 1260. Para o 2231, da passagem de 1288. 1260, alterna o 2235. Gol no 612, está livre a final do processamento, desça para 2000 pés, 890 no meio. 16, 2000 pés, está livre o procedimento, gol no 612. Serra Kilo Delta, chama agora Recife, frequência 13325 e alterna 1251. 60 tem braço. corrida será Arbor, posição Elefa após. Já possui um plano no sistema, copia? Autorizado Brasília, nível 380, via Pêndulo 17. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta o eixo da aerovia e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8, e aciona 5153 no transponder. Portão 10, chamatório. Direcionamento, tanto 3567. Salvador, gol 601, boa tarde, passando a gol, informação November. Boa tarde, gol 601, identifique. Entra para 5.000 pés, chegada bom, posição 06. 5.000 pés, chegada bom. Estar aqui autorizado a descer direto para 5.000 pés. Seu? Afirmo. Ok, 301. Taxi via Indy Alpha até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre em 1, 18.6, 12, corrigindo 1, 18.95, ajuste no 0 no 6, um bom voo, gol no 925. Indy Alpha, espera da 10, 12.895, obrigado, boa tarde. Gol no 856, pronto, copy? Pronto, copy. Autorizado Recife, nível 390, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju, onde intercepta Peruísque 587 conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8, e aciona 5150 no transponder. Correto, portão 2, chama pronto. Direcionamento, gol no 856. Gol no 602, chama Gratô em 1895, chama o posto. 295, Gratô. Pelo. pousada, reporta táxi, trip 5495. Portugal 022, clear to snap and push, report ready for taxi. Yeah, clear to push and snap, I call back for taxi, Portugal 022. Salvador, boa tarde, é o gol 1925. Gol 925, boa tarde, contato radar, ficou para o nível 360. Autorizar 360, gol 925. Siga, só fala, fala, alguém verá com meu. Sete, novembro, verá com meu, ajuste, 1-0-6. Informe para o toque argentino. Para o táxi do trip 5415, está com 50 a bordo, 4:30 de autonomia e alterna Salvador. Trip 5415, táxi é a parte principal, Indy Alpha, até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre 1-1-8-6, 12, corrigindo, 1-1-8-9-5, ajuste 1-0 no meio, um bom voo. Obrigado, trip. Gol 1-6-2-1. Gol 1-6-2, táxi lento via Alpha, vai manter a posição antes do táxi ser Juliette, aguardando para ingresso. Alpha mantendo Juliette. Desça para 3.000, ajuste e permanece no 0 no meio. 3.000, Sérgio, 0 no meio, gol no meio, 0-1. Ok. Marco Juliette, na liberação do gate, 1-2, gente. Salvador, boa tarde, azul 4206. Salvador, é Portugal 022, request clearance, please. Portugal 022, clear to taxi via Maple, after taxi Indian Alpha to hold point runway 10, hold point tower 118.95 and Q18 1016. Maple, Indian Alpha 118.95 and 1016, on Q18, Fox Tower 022. 1856, na escuta do sol. No 856 no portão 02 na escuta do sol. No portão 02, na escuta de Saulo Salvador. 856, na escuta. Fui chamado para início do posto de estacionamento. Agora. Gente, coordene com a equipe de solo, então, após a passagem da aeronave da Portugal, retaguarda autorizado. Posto de estacionamento, reporta táxi. Entra após a passagem da aeronave da Portugal, em Boa noite. 925, chama para Recife. Frequência 1288 e alterna 1260. Recife 1288, 1260, gol 925, boa tarde. No 2, o curto previsto é o 02, ok? Vai manter a posição, guarda a aeronave da companhia iniciar o carro. Guardando. Novembro respondeu, informe e prosseguindo para o Taboão.